Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa. Coração arriba, arriba, quando não puder descansa. O despique de quem ama é viver só de esperança. Oh, morena, tu não sabes quanto custa uma paixão. É custoso, tão custoso, separar dois corações. Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa. Amanhã eu vou-me embora, não despeço de ninguém. Só despeço da morena, porque sente que me quer bem. Quem disser que o amor não dói, desconhece o amor inteiro. Queira bem e viva ausente, veja lá se dói ou não. Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. Pinga, pinga, pingo d'água lá na praia da lagoa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa. O amor quando é de gosto, ai meu Deus, que coisa boa.